Olá, boa tarde, eu sou o Cadu e a entrevista de hoje é com a banda Arruaça Sanguinária. E aí, tudo bem com vocês? Beleza, beleza. Então, pra começar, quem é a Arruaça Sanguinária? Os membros da banda, o que é que cada um faz na banda e tal? É, hoje veio eu e o baixista, né? Ah. E somos os fundadores da banda, eu e Roberto Cabral. Mas também tem... eu sou vocalista, Italo Tagino, Roberto Cabral, baixista, né? E Diego Guetti, guitarra. A gente só tem um guitarra e bateria, Leandro Cavalcante. Como é que foi essa criação da banda através de uma conversa e tal? E por que o speed metal? A gente escuta muito o speed metal, né? E é uma coisa que não é muito comum aqui, né? Ainda mais em Pernambuco, a gente conta nos dedos, né? Eu mesmo não lembro nenhuma banda de speed metal, né? E a gente cresceu ouvindo de fora, né? E a gente tava numa vibe muito de ouvir Agent Steel, né, que é uma banda que ajudou a gente a criar o nosso som. E também a gente ouviu bastante Comando Etílico. E daí tava realmente eu e Roberto conversando. E a gente pensou, pô, o Comando Etílico é legal, mas faltava uma coisa mais pesada, uma coisa mais agressiva. E a gente pensou, pô, se tivesse uma coisa em português, né, tipo Agent Steel, seria legal, e não existe, né? Porque também a ideia é passar a mensagem, né? Porque nós temos muitas bandas aqui em Pernambuco, mas cantam em inglês, né? E a mensagem muitas vezes não consegue ser passada por conta disso, do entendimento. Entendeu? Então a gente acha que cantando em português facilita passar a nossa mensagem. É uma coisa até interessante, uma banda de speed metal, que teve um tempo aqui que a maioria das bandas era de metal melódico. É. E é um diferencial, assim. Porque geralmente... Na época de... Steel Blade, e Terra Prima, Silent Moon, né? A gente gosta, né? Mas é aquela coisa, é que tá saturado. É metal melódico ou é extremo. É sempre um dos dois, e a gente viu trazendo essa extremidade nova. Assim. Inclusive, um dos amigos da gente que produz shows, ele tava falando disso, que tem muita banda de death, muita banda de black, mas no estilo rap tradicional também tá faltando. Tem uma certa escassez de bandas. Exatamente. Vocês acham que estão sendo bem aceitos assim? Tá sendo bem aceito. A gente não tem material gravado, né, profissionalmente. A gente é uma banda que ainda não fez show para o público de metal, né? Porque a gente fez um show para um público mais de rock, né? Mas, no entanto, a gente consegue levar a gente para o show. Os ensaios dá sempre muita gente. É uma coisa engraçada que no próprio ensaio do Arruaça Sanguinária vai muita gente, entendeu? E assim, a gente vai abrir o mês que vem, vai abrir o show da volta do Trap Divine, né? Tá pra rolar mês que vem, até uma novidade aí pra vocês, que ninguém tá sabendo disso, né? Só quem tá produzindo que sabe. Primeira mão aqui. Em primeira mão, né? Já é uma boa, né? E é uma banda que, mesmo sem ter material, a gente consegue chamar pessoas pra ouvir, porque é uma coisa diferente, né? Não é aquela mesma coisa. Consegue ter um certo destaque, né? Tem. Certo. E por que um nome, Arruaça Sanguinária? O nome em si veio... A gente teve... Quando a gente fez a banda, a gente quis escolher... A gente quis fazer uma coisa bem crua, né? É uma coisa quase um hardcore, às vezes até parece mais um direta, hardcore, né? Uma coisa mais direta. Por isso tem uma, né, guitarra só, sabe? A gente botou uma guitarra só pra ser nosso meio direto mesmo, sabe? Sem muito virtuosismo. Então. Aí a gente formou essa banda e nos primeiros ensaios a banda tinha outro nome, né? Morcego Humano, né? E daí a gente faltava alguma coisa no nome, né? E teve um cara que tava lá no ensaio que ele fez, pô, o som de vocês é violento, velho, parece um arrastão, bicho. Aí eu, então, um arrastão supremo, né? Ele é, meu irmão, parece uma arruaça, velho, uma arruaça sanguinária, meu irmão. Aí a gente, porra, então vai ser esse nome, velho. Inclusive o arrastão é o nome da música de vocês. Né? Então, veio daí, dessa conversa aí. É uma coisa bem... A gente faz uma coisa bem sem preconceito, assim, né? A gente... Porque tem aquela coisa de cantar em inglês e cantar em português. Quando você canta em inglês, você pode falar o que você quiser, né? Você fala... A gente vê banda como Manowar, né? Que fala do Thor, do Deus, não sei o quê, do cara que sai do mar... Não tem problema nenhum, entendeu? Porque são histórias, mitologias e tal, né? E a gente pode cantar isso em português também. A gente tá tentando provar isso, né? Que a gente pode cantar uma coisa desse tipo em português. É difícil se acostumar, talvez, pra quem tem a cabeça mais fechada, mas a gente vai levando. E essa questão de vocês fazerem a banda assim, que querem fazer um som mais furioso, mas não virtuoso. Por que assim, essa... É, né? Roberto veio de uma banda que é de death, né? Uma linha mais... death, melódico, técnico, sabe? Bem técnico. E a gente... Nós temos muitos problemas, assim, pra... tanto pra arrumar shows, quanto pra aceitação do público, entendeu? Porque apesar da banda ser bem técnica, nós não temos, assim, uma grande quantidade de fãs, como a gente teve facilidade de ter com a Arruaça. Então a Arruaça é uma banda que tem bem menos tempo, mas a aceitação do público é bem maior. Então a gente acha que esse objetivo é bem mais válido, né? Assim, dá pra ter bem mais público, conseguir mais fãs com isso. Mas não é por essa causa, né? Porque o som da banda mesmo combina com um estilo mais furioso. É uma coisa mais crua. Até quando a gente foi escolher os membros, a gente tem muitos amigos músicos, né? A gente poderia ter colocado pessoas, quem sabe, mais virtuosas, né? Mas vocês já tinham em mente quem é que combinava com o estilo. Inclusive... Foi um critério pra escolher, foi... Não... Se o cara era extremamente... Tinha 5 anos de conservatório. Não era isso o critério. O critério é se o cara ia se comportar como a gente queria no palco, entendeu? Se identificar com a banda. Isso, exatamente. Produzir um som que tem a ver com o que a gente quer fazer, né? A proposta. Não que a gente não goste de um metal melódico, de um pouco de virtuosismo, mas não é a proposta. A proposta é outra. E aí, a gente conseguiu formar essa banda aí, né? Deixou uma guitarra só justamente por isso. É um dos critérios também de manter uma guitarra só. Certo. E como é que é ser uma banda... Porque vocês são relativamente uma banda nova, né? Sim. E como é que é com esse tempo já ter uma quantidade boa de fãs, assim? Acho que é ótimo. A aceitação, né? A gente acha que quando a gente gravar mesmo, quando a gente começar a fazer show... Vai ser uma coisa bem interessante. É um estímulo pra dar prosseguimento à banda, né? Porque tivemos já outras bandas de outros estilos que não continuamos justamente por isso. Porque uma banda, o pessoal não aceitou muito e tal. Aí a banda acabou morgando, né? E essa banda não. Essa banda a gente vê que já teve um monte de gente já que curtiu e tal. E só dá mais estímulo pra gente continuar. Mas vocês têm influência dessas bandas antigas que vocês tiveram? Eu acho que não, porque... Em partes, digamos. Mas é porque tivemos banda de hard rock, né? Talvez pro vocalista tenha mais algumas outras influências, né? Pra gente, pras cordas e pra bateria, não. Sabe, porque essa banda é bem mais rápida, os riffs são bem mais furiosos, né? Talvez tenha servido pra mim, no caso, né? Como vocalista, pra um tipo de progresso, né? Um tipo de progresso e... E ambas utilizam timbres mais altos, né? No vocal. Então por isso que eu acho que talvez tenha alguma influência, né? Inclusive no começo da banda a gente tirou alguns covers, né? A gente tirou cover de Manowar, mas você não encontra esse tipo de referência no som da gente hoje em dia. Foi uma coisa que foi assim, né? Primeiro ensaio a gente tem duas músicas, a gente vai passar 3 horas tocando duas músicas, não vai, né? Aí tirou alguns covers, né? A gente, de bandas que a gente gosta, mas não é. Mas o som de vocês é uma coisa mais própria, né? É. Certo. E a principal divulgação de vocês é através de vídeo no YouTube, né? Os vídeos são, na verdade, a maior divulgação foi uma demo, né? Vamos falar bem assim, demo mesmo. Foi um gravador num estúdio e a gente tocando, né? E a gente gravou, na verdade, pra gente mesmo escutar. Que é pra decorar bem as músicas, né? Melhor do que ouvir num Guitar Pro, né? Da vida, né? Ou tem uma cifra lá. Aí a gente, vamos lá, gravar. Tem uma noção. E ouvir. Mas só que a gente acabou espalhando e pronto, foi esse arquivo aí. Pode ver que no YouTube nem não são tantos acessos assim, né? É uma coisa mais recente, né? Mas tem gravações de fãs, né? Tem sim, divulgações de fãs e tal. Já fizeram vários vídeos, né? Que até teve alguns que saíram do YouTube, não sei porquê, né? Que fãs fizeram e tal. Mas a maior fonte de divulgação foi esses arquivos zipados, né? Com as músicas lá em MP3, com uma qualidade bem baixa mesmo. De gravador e um estúdio mais ou menos mesmo. Vocês acham que dá certo essa divulgação assim, através de vídeos? Dá certo. A gente ainda não teve... A gente quer gravar e esse mês agora, né, fazer a gravação, né, do profissionalmente. E aí fazer um vídeo, né? Mesmo que não precisa ser uma mega produção, né? Porque às vezes tem bandas aí que demoraram 3 anos, 2 anos pra lançar um CD, pra lançar um clipe, porque estão querendo lançar uma coisa numa qualidade internacional, né? Só que aí acaba esfriando a banda, né? Quando lança, ninguém nem lembra mais quem quando, é. E quando tem um vídeo, mesmo que não seja um vídeo que a gente gaste muito, né? Mas já é um atrativo, né, pra chamar o pessoal vendo, sabe, é outra coisa. A gente também, além do som, né, o visual da gente, a gente também procura investir nisso, né. A banda sempre muito, se movimentando muito pelo palco, né, instigando o pessoal mesmo, sabe, acho que é um diferencial isso aí. É uma coisa que a gente se reuniu até pra conversar no início da banda, é que a gente não ia focar numa coisa de gravar CD e ganhar dinheiro e tal, não é... Fazer pelo amor à música, por criar uma coisa que a gente gosta, né? Que é melhor estar fazendo isso que a gente gosta e chamando as pessoas que se identificam do que ser mais uma banda cover de Red Hot Chili Peppers, de Nirvana, de gravar... Fazer a coisa própria com qualidade. É, é melhor. É melhor. E vocês vão tocar um agora? Pode ser. Qual é que vocês vão tocar? Vampiros. Vampiros, tá. Então vamos. Essa música é pra galera que fica lá no bar do metal tomando carreteiro, tá ligado? Vestido de preto, à noite pelas ruas, causando desespero. No rádio só metal, o instinto é do mal, e os olhos todos negros. Vampiros do metal, essa é a minha sina, vampiros do metal, a minha cocaína, vampiros do metal, tomando carreteiro, vampiros no metal, eu coro o ano inteiro. Dentes afiados e um olhar que varre a serra, torcendo seu pescoço, fazendo você sofrer, para se aproveitar da sua ausência de poder. Vestido de preto, à noite pelas ruas, causando um desespero. No rádio só metal, o instinto é do mal, os olhos todos negros. Vampiros do metal, essa é minha sina, vampiros do metal, a minha cocaína, vampiros do metal, mano carreteiro, mano do metal, no ano inteiro. Pensa em umas catacumbas e um inimigo os espera, dentes afiados e um olhar que varre a serra, torcendo seu pescoço, fazendo você sofrer, para se aproveitar da sua ausência de poder. Do jeito que deu, né? Sem guitarra, né? Improvisação, né? Baixista no lugar do guitarrista. Improviso mesmo, pois é. Diferente assim. É, inclusive tem solo, a música, né, e tudo mais. A gente teve que tirar o solo. A gente teve que tirar porque... Motivo de força maior. Pois é. Se tivesse um solo de baixo, aí talvez... desse pra desenrolar. É, mas o solo de baixo é uma coisa muito virtuosa pra gente. Né? E quando na gravação da demo que vocês querem fazer, ela vai estar... Tá... Vai. Não a versão... Talvez, a versão acústica gravada aqui, né? Como um bônus mesmo. Como um bônus. Agora, a demo vai ser pau, velho. O negócio... Guitarra, baixo, né? Bateria, aquela coisa mais agressiva, né? Vocês pensam em gravar quantas músicas pra demo? 8, 7. Por aí. A gente já tem 6 músicas, né? 6 músicas, é. E essa Vampiro do Metal, ela é uma das principais? Ou... É uma das principais. Foi a primeira música que a gente criou, inclusive. Já foi a música história. De início, já o pessoal... Vampiro do Metal, o que significa? A gente teve que explicar, né? Que apesar do nome, né? Tem todo o contexto. Tem todo o contexto. É uma coisa real mesmo. É um contexto mais social, né? É. E pra quando assim, vocês pensam em lançar a demo? Fazer a gravação? Mês que vem agora. Começa a gravação. Começa a gravação. Até a gente vai gravar, assim, nada de estúdio milionário, um processo que demora 4 meses, 5 para gravar. A gente quer gravar rápido, ter o material logo, ano que vem já quem sabe gravar outro, né? Por conta da facilidade, né? As músicas são simples de tocar, sabe? Inclusive a minha outra banda, que é essa de Def que eu falei, a gente já tem, tá quase um ano já no processo de gravação. E realmente, cuidado. Porque tem que ver toda a questão, timbre e tal, erro aqui, erro ali, tem que corrigir tudinho. Aqui a gente sabe que a gente vai conseguir gravar tudo certinho, bem mais rápido, né? Porque as músicas são bem mais simples, diretas já, ao ponto, pronto. Coisa mais crua, isso. Facilita. E todas as músicas vão ser em português? Ou alguma... Todas as músicas vão ser em português. No show só os covers que, que ele canta em inglês, né? O resto as próprias são em português. Vai ter algum cover na demo? Não? Na demo não. Não. Na demo não. Agora nos shows a gente tem alguns covers, né? Tem. A gente faz uma homenagem a uma banda aqui, o Traff Divine, né? Que foi um dos grandes pioneiros aqui do heavy metal em Pernambuco. Né? O pessoal gosta muito de ver cover de bandas de fora, né? Mas a gente, pô, por que não valorizar uma banda daqui, né? Que a gente gosta pra caramba, né? E aí a gente, vamos tocar daqui. É uma coisa diferente, né? Fazer um cover da banda daqui. Pois é. Eu acho que é só valorizar a cena local, isso aí. Cover de banda de fora, a gente só existiu mesmo, né? Que a gente... A gente tá montando, ensaiando um medley das músicas da gente estilo pra pros shows, né? Inclusive, eu vi um vídeo de vocês no ensaio tocando Painkiller. O Painkiller, né? O famoso Painkiller. Mas Painkiller, até o Painkiller é meio assim, de tirar, porque é uma música que pro público é legal, né? Mas pra ficar ensaiando aquela música, ela é muito longa. Inclusive, é uma música cheia de solos, né? E por conta de nós temos só um guitarrista, aí a música fica muito vazia, entendeu? Porque vai ficar só a base do baixo enquanto o guitarrista vai solar. E vai ficar parecendo um jazz, como diz o baterista da gente, né? Que é aquele negócio, né? Que só um baixo, uma guitarra, aí a guitarra fica solando e o baixo fica fazendo a base. Mas é uma coisa por diversão mesmo, né? Não faz parte do repertório oficial, né? Talvez tirar um pedaço, né? Que o público sempre pede, né? Sempre pede. Aí a gente pode até tirar um pedaço. O público pede no ensaio, né? Que a gente não tem show, mas a galera fica pedindo Painkiller. Mas assim, em shows de vocês vão fazer? Vocês vão pretendem sempre ter algum cover pra tocar? O cover do Agent Steel tá lá, né? Por ser uma banda bem emblemática pra gente, a gente vai estar sempre... Todo show vai ter. Pode ser que sim. Porque assim, a banda que tá começando, né? Vai encontrar um público que não vai conhecer as músicas dela, né? Alguns dos nossos fãs, né, que já acompanham a banda, vai conhecer, mais lógico. Mas quem tá vendo a banda pela primeira vez, tá conhecendo ali. Então, uma música que eles já conhecem, a gente tá tocando lá, é muito bom, porque eles vão dizer, essa música eu conheço, eles estão tocando direitinho, ó, legal, entendeu? Então, eu acho que é bom, principalmente para o começo da banda, entendeu? Sempre botar cover, porque é um negócio que chama a atenção de todo mundo. Que a gente vê, banda que tá começando, tá tendo um show, aí tá o público mais parado lá. Quando toca uma cover, todo mundo se motiva, né? Aí depois a banda volta com a música própria. Aí tá todo mundo motivado naquela empolgação. Aí fica curtindo o show todo dentro da banda, né? Arrastado pelo cover que motivou o pessoal. Então acho que é uma boa sempre botar um cover de início. Ajuda a animar a galera. Com certeza. E se os covers que vocês tocam são mais as bandas principais que influenciaram vocês fazer as bandas? A gente tinha um set de cover bem dos primeiros ensaios, que tinha de King Diamond, a Judas Priest, o próprio Agent Steel, né? Tinha mais o que? Tinha Manowar, né? Era bem diverso assim, né? Pra show, a gente pensa em uma coisa mais de speed metal mesmo. Pode ser que o Painkiller fique, né, como uma opção. Mas o Agent Steel com certeza, né? Porque eu acho que a experiência de você estar tocando a música com a banda, sabe? O feeling lá da música, você só sente mesmo quando você está tocando a música, né? Então a gente, de início, a gente botou várias covers, como ele falou aí, foi King Diamond, Judas Priest. Só que depois a gente disse, não, poxa, essas músicas não tem a ver com a gente. Não tem muito a ver, não combinou direitinho. Então vamos só botar as que realmente a gente tá achando legal. tentar não fugir muito do... Isso, isso. Pra não complicar a cabeça do público, né? Porque as bandas, uma banda de trash tocando uma música de outro estilo e depois outra de outro estilo, não. Vamos focar mais no estilo da banda. Apesar de a gente não gostar de rótulos, mas a gente tenta pra não focar, fugir da intenção principal. É, tem que ter um rumo, né? Senão... É, e a banda que mais parece com a gente é realmente a gente Steel, né? Não é uma banda daqui, infelizmente, né? Mas vocalista é brasileiro. Essa Vampiros do Metal que vocês tocaram agora, vocês falaram que a letra dela é mais uma homenagem a quem ia pro Bar do Metal e tal. É, aquela galera que ia pro Bar do Metal tomar carreteiro lá de Coturno, sobretudo, né? É uma figura clássica do Recife Antigo. Se você for qualquer... Mesmo sem o Bar do Metal agora, né? Se você andar pelas ruas do Recife Antigo à noite, você vai ver essas figuras que... Sempre tem, né? Sempre tem. Pode não ter bar, pode não ter nada, mas estão por lá. Com certeza. Mas assim, qual é a inspiração que vocês têm para a criação das letras? É... Como eu componho, né? Eu vou responder essa daí. À vontade. É mais um contexto social, né? A gente tem desde músicas aí que falam sobre conspirações, né? Como uma música que a gente tem, que é Feto Preto, né? Muito mal compreendida, né? Já teve gente até pra dizer, porque o feto é preto, que isso daí é uma discriminação. Pensa que é racismo, mas... Tem nada a ver, mas... Assim, vai desde... como uma música que a gente fala sobre arrastão, né? Sobre violência, a gente fala sobre bebida, sobre se divertir, sobre tudo, né? Inclusive, a gente tenta não ter uma limitação, né? Não pode falar disso daqui... Não é voltado a um único tema, né? É, não é voltado a um único tema, né? Inclusive, uma delas é Trindamere, né? É. Eu queria saber quem é Trindamere. Trindamere é uma história seguinte. Tem uma galera que escuta o Arruaça desde o começo aí. E os caras jogam um jogo online aí, né? Não sei se você já ouviu falar, um tal de League of Legends, né? Inclusive, fizeram o clã, que é com o nome de uma coisa de uma parte da letra da banda, né? E daí eu tava vendo a história de uns personagens, eu vi a história desse cara aí, Trindamere, eu achei interessante e... Homenagem. Fiz a banda, né? Fiz a homenagem aos caras lá que jogam League of Legends, o Luiz Queixada, né? A Paloma, o João Gordaço, né? Que é um cara que tá sempre nos nossos shows aí, né? Aí a gente fez essa homenagem aí, aos caras que jogam. Mais alguma homenagem ou só o Trindamere? É, só o Trindamere, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Quem sabe, né? E da banda, o baterista e o baixista, que são de outra banda, né? Eu e Leandro, nós temos a Devacana, que é uma banda que já vem desde setembro, né? Que segue em projeto paralelo. De setembro de 2005. Desculpa. De setembro de 2005. Setembro de 2005. Que tem até outro nome, né? Mas não vou entrar em detalhes. E a gente mantém o projeto paralelo, né? E seguindo, mas por enquanto eu tô me focando mais na Ruaça mesmo, que tá uma banda mais ativa, né? E é isso aí. Mas como é que é assim, tocar na banda como a sua e vir pra uma Ruaça, que ela é uma coisa mais direta, mais crua? É complicado, você tem que se acostumar um pouquinho, né? Eu acho que uma boa pra quem tá fazendo isso é escutar as influências dessa banda, né? Tipo, se eu ficar só escutando um estilo de música, eu não vou conseguir compor, fazer músicas boas de outro estilo, né? Então, de um tempo pra cá, eu tô escutando as bandas que são influências da Ruaça, né, com mais frequência, até porque eu componho a maior parte das músicas. E pronto, seguindo isso, tem que manter a cabeça, tem que separar as duas bandas, né? Se deixar confundir as coisas, você toca mal em uma e toca mal em outra. Você acha meio complicado conseguir separar as duas, não? Olha, no momento não, porque... Até porque a Devacan tá um pouco mais parada, né? Então eu consigo ter tempo pra... Tá só em processo de gravação, né? Pois é, realmente, se tivesse as duas bandas... Ativas, né? Ativas, com shows e tudo, aí seria muito mais complicado, né? Mas no momento tá de boa mesmo. Mas alguém da banda tem outro projeto? O guitarrista tem uns projetos aí, mas não conhece, não. Projetos cover, né? Os cover. Cover a gente nem considera como uma banda, né? Talvez um passatempo mesmo. Né? Ele toca um cover lá de Metallica e tal. Pelo menos é isso que eu acho. É isso que eu lembro, isso aí. Mas ele não tá aqui pra responder, então. E o vocalista não pensa em entrar no projeto para o Arruaça? Não, por enquanto tá de bom tamanho. Já. Se dedicar só ao Arruaça. É, né? Se dedicar a porque... isso e aprender mais, né? Assim, já é difícil, né? Você ter uma banda aqui, né? Fazer a banda crescer já é difícil. Você com várias bandas não vai conseguir se dedicar a nenhuma, praticamente, né? Então, focar em uma, né? E é só assim mesmo, pra fazer a banda crescer. Deve se dedicar só àquela... É, talvez se fosse tão fácil, por exemplo, aqui em Recife, como bandas de forró encontram facilidade, ou bandas, sei lá, de outros estilos mais populares aqui, se fosse tão fácil quanto, eu e Ítalo poderíamos ter duas, três bandas, de né? Forró. Mais de forró. E pronto, mas como o metal é bem complicado aqui, sabe? Você tocar aqui em Recife, quem teve banda de metal aqui sabe como é. Aí tem que ter total dedicação mesmo. Talvez ele se dê bem pra tocar em duas bandas, porque justamente o Arruaça Sanguinária é um som mais cru, né? Mais simples, né? Talvez se fosse duas bandas aí, né? Ajuda isso aí. Isso ajuda a você ter uma... Mas quem sabe mais outra banda, né? Agora, conselho pra quem quer ter banda aí e quer tocar bem, né? Porque você pode ter muita banda e não tocar bem nenhuma, né? Se você quer tocar bem, se dedique ao que dá. Aquela coisa de... Tem uma quantidade muito grande, mas não tem a qualidade, né? É, não tem a qualidade, né? Tem que ter a qualidade. E isso que tu falou agora de ser complicado ter uma banda em Recife. Você acha que o ideal seria, mesmo criando a banda aqui, ir pra fora ou ficar aqui mesmo? É, tentar não, o que a gente pensa é, daqui a um tempo, né, se surgir a oportunidade de fazer turnês pelo Nordeste, né, inicialmente, que é o que muitas bandas daqui, que deram certo, fizeram, né? É, turnê por aqui e espera oportunidades, né? Oportunidades surgindo, a gente entra com tudo, né? É, uma coisa, o compromisso que a gente tem é de tocar bem, se divertir e fazer um som legal. O que vier é lucro. A coisa mais descompromissada mesmo, que a gente vê que dá certo assim, porque acaba fazendo as coisas com mais gosto, né? Que é importante também você fazer, querer ter a divulgação, mas ter uma coisa que você gosta, né? É. Se divirta e tal. É, as pessoas hoje em dia estão mais preocupadas em ter o sucesso do que fazer uma coisa bem, né? Uhum. A gente tá ao contrário. Se pode ser que uma coisa ocasione outra, né? E pode dar certo, né? É, pode dar certo. E vocês têm outra música pra tocar, né? Tem. Que é? A Trindamélia. Trindamélia. Famosa a Trindamélia. Famosa, famosíssima. Assassinos de Noxus começaram a degolar todos os inocentes que estavam a acampar. Lá estava Trindamélia, escondido sobre o corpo de seus pais. Ele jurou vingá-los com sua lâmina sagaz. Cavalgando pelos campos de cidade em cidade, da doutrina da espada ele criou a sua arte. Era invencível, um bárbaro vingador. Se juntou à grande liga pra vingar o seu povo. Oh, oh, oh. Trindamé. Oh, oh, oh, oh. Escondido pelas matas, esperando o inimigo, Trindamé era um louco insano, não tem medo do perigo. Implacável Trindamé, imbatível onde estiver, girando a sua espada e degolando quem vier. Implacável Trindamé, guerreiro imortal, violência irreversível, bárbaro brutal. Tire a sua espada e se dirija a Valoran, para então voltar de Noxus com a cabeça de Sion. Oh, oh, oh, oh. Trindamé. E pra finalizar, vocês têm alguma página assim e tal, pra quem queira acompanhar a banda? A gente tem um e-mail, né? Por enquanto a gente ainda fez MySpace, né? E a gente tem uma página no Facebook, né? É só pesquisar lá a Arruaça Sanguinária, né? Não sei cedilha pra quem acha que é com dois S. Com dois S. É com cedilha. Já procuraram com dois S, né? Bronca. Além disso, pode falar com a gente mesmo, né? Com os membros, né? Podem procurar lá no Face, Roberto Cabral Filho. Ou procurar Ítalo. Como é que tá o teu nome lá? É melhor deixar a página. Arruaça Sanguinária. Pois é. Página. E o e-mail, né? O e-mail é Arruaça Sanguinária. Não com C cedilha, com C, porque não entra C cedilha. Né? Arruaça Sanguinária com C, @gmail.com. E os vídeos no YouTube, né? Só botar lá Arruaça Sanguinária que sai vários vídeos da banda. E esperar a gravação da demo, né? Esperar a gravação da demo, a gente vem divulgar aqui. Acompanhando lá, vocês vão ver, né? Vão ficar sempre por dentro. Pois é. E como é que foi a experiência de deixar de ser baixista por um dia? Péssima. Péssima. Não gosto de tocar violão de jeito nenhum. Toco só assim pro hobby mesmo. Tocar numa banda mesmo, violão, guitarra, nem pensar. Foi a primeira, espero que seja a última, né? Se quiser trazer o baixo da próxima vez, a gente deixa. Se o guitarrista vir, eu trago o baixo, né? Porque só o baixo fica. É uma banda experimental, né? Tem isso, né? Então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, obrigado a vocês aí pelo espaço, né? Queria mandar até um abraço pros caras do Moheadbanger lá, né? Pode mandar aí. Moheadbanger.com, que apoia a gente aí. Valeu aí a oportunidade de estar aqui, né? A gente tá precisando mesmo da oportunidade, né? Porque quanto mais oportunidades aparecerem, né? Que é complicado aqui em Recife, todo mundo sabe. São sempre bem-vindas, né? E abrir um espaço numa faculdade particular, assim, pra uma banda de metal, a gente sabe que é mais difícil ainda, né? Então, bela iniciativa aqui vocês tiveram, né? Obrigado. Não sei se vocês chamam outras bandas de metal aqui, mas chamou a gente e a gente tá feliz de participar, né?